Tango X Charlie, Charlie, confirme pouso na pista 97, acelerou. Confirme pouso na pista 97, acelerou. Encha. Azul 9978, desce para 3.000 pés, ajuste na 013. Azul 9083, recite 951. 951, 93, Maria. Siga. Vai. Ideal para através de Paris, Papa Tango Eco Charlie Charlie, informa que é a proa 095. Azul 9978, informa tráfego na posição de 12 horas, 14 milhas, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, com 2.00 nós de ground speed. O Alfa 320. São 3859, com palestra canal Chame Torre, 2895. 2895, confirme. Oi, Salvador, bom dia. São 3859, 3327. Oi, Salvador, para 2000, livre LS, reporta no curso. São 3859, registro altímetro no 013, me reporta da chave travada. Passou e travou, 3859. Sente livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 05 nós, pista molhada. Livre pouso 10, tá 3859. 9978, chame do instalador em 11895. 225, para, puxa o velho de acionamento, posição de número 1. Autorizado, senhor Pedro. Chamará para o táxi, pesado, puxa o acionamento, Chanel 6225. Obrigado, senhor. Mike Eco Delta, reporte para descida, autorizado direto através do Parque de Pitaçu. Capturas 9, bom dia, guarda-cópia para Campinas, o ajuste no 013. Se estiver pronto para a cópia de autorização, registro proposto nível 3, 5 0. 6312, é isso? Afirmativo. Ok, 320, já tenho 350 aprovado, mas se quiser eu coordeno 32, só um instante. 350 mesmo. 9978, vento 180 graus, 049, está autorizado o pouso na pista 10, informa pista molhada. 7, teve pouso, então 10, 9978. Aceita 350, 350 mesmo. Ciente, número 2, só um instante. O 4299, pronto, cópia. O azul 4299, está pronto para cópia. Campinas 340, peso 16, decola pista 10, curva direita, da Euleda Bridge, controle 11935, 5077, 4299. Salvador Recife 350, pelo risco 58, decola pista 10, curva esquerda na Caracaju. Chama Salvador em 11935, 5113, 5113 no transponder. Autorizado nível 350 para Recife, circulando da pista 10, curva esquerda, segue perfil da Fuca, transição Aracaju, o controle 1935 e o transponder 5113 no Chanel. 6312. Correto, portão 5, chama pronto. Confirmando a curva, curva esquerda. Pronto, você fala a pista 10, curva esquerda, curva Caracaju. 3859, ingressa. Mantém antes da Juliette. Vai aguardar o início do táxi do Falker Stein da Oxané. Que vai para o ponto de espera. Seu portão previsto é o 03. Afirmativa, então vai aguardar o táxi do Fokker 100 e vai prosseguir depois para o 03, 3859. Solo Salvador, Oxanã 6225, para o táxi, COV 101, autonomia 3 horas 48 minutos, alternando Goiânia. 6225 à direita, até o ponto de espera 1895, ele 13, tem uma boa viagem. Direita, ponto de espera, chamada torre no 195, Oxanã 6225. Seguindo para o 03, o 3259. Certo. 478, táxi Alfa, reposta GGL. Bahía, Ocean Air, 6265. Ocean Air 225, isso autorizado a alinhar, minha colapso no zero, vento 140 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolada, 10, 1469, Ocean Air, 622. Para 500 pés, ajustado no 013. Você não é 6225, decolada 49, chama controle. 119, decimal 35. 119, decimal 35, controle. A mim é 25, ligado. Controle Salvador, muito bom dia, Ocean Air 6225, decolado. Ocean Air 6225, bom dia, contato radar na decolagem, perfil da árvore, nível 320 autorizado. Perfil da árvore, 320 autorizado, Ocean Air 6225, obrigado. Luma 1160, desce para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pista na zero, reportando lock. 2000 e LS X-Ray, reportará estabilizado a pressão de voo, 1160. Torre 11895 para ingresso no circuito, MEC Delta. Controle, Ocean Air 6225, solicita a proa 250, evitar formações. Final 17. 6225, solicita a proa 250 para evitar formações. Autorizado para 250, hoje na 225. Apenas atente ao tráfego na sua posição de 12 horas no momento, 25 milhas, cruzando o nível 80 para 2000 pés, rumo nordeste, um banco 737. Identificado no norte que é. Obrigado, senhorita. Continuado. Lua 1160, tráfego na posição de 1 hora no momento, 2, 3 milhas, cruzando o nível 70 para 320, rumo sudoeste, um foco 100. Juliette, estamos no Rio, autorizado até Sono 7, meia porta para cruzamento. Controle, Oceaneer 6225, está presente, solicita o FIT. Confirme. Oceaneer 6225, está presente, solicita o FIT. Representa aprovado por hoje, Alfa, Oceaneer 6225. Elefa, Oceaneer 6225. Obrigado. Juliette, Tango Lu, está autorizado de imediato. De imediato, já está autorizado o cruzamento. Me reporta. Perdão, está autorizado. Quebec, Mike, na Lima. Chama só 121, decimal 9. Para ingresso, site 1. Para transferência para o Rio. Para final do 17, gente, o Mike é com o Delta, tem livre pouso, pistão 17, o vento variável com 1 nó e só 1 pista molhada. Devido ao azul que está puxando 9. Mike Eco Delta, considero sala 5 metros, autorizado o site 4, estacionar a frequência livre. Ok, tá usando só a gente fazer a cópia, meio 3. Comando 1160, chame a torre em 1895. 1895, 3. Corre Salvador, bom dia, gol 1160, estabilizando o localizador. Gol 1160, posicionamento no 03, continua aproximação e aguarda a posição de pouso. Aguardando o nível 13 de gol. Chame a torre 1895, Eco Charlie Charlie. Chamará no 1895, Eco Charlie Charlie. Torre, o Papa Tango, Eco Charlie Charlie. Eco Charlie Charlie, me reporta rotatória. Eco Charlie Charlie, que eu tô a torre. Pedir tirar o fone, nem informar qual que é a prova ideal para rotatória. Estima 125. 125, Eco Charlie Charlie. Tudo tá pronto pra cópia? É zero, tem aí de pouso de final 0, vento 080 graus, 069, informa uma pista molhada. Vente, voo 960. 04, direto no voo. Avisado, são 17, Eco Charlie Charlie. Pro Brasília, nível 360, piso 17, decola piso 0, curva à direita, saída a arbó, transição elefa, controle 1192-35, transpondo 5114, o TAN 3304. Bom, 1160, poderia informar por gentileza a altitude que avistou pro campo? Agora eu tô numa cortina de água aqui, não tô avistando, mas eu consigo te informar em mais uns 30 segundos aí. Sim. Tô avistando agora, numa distância de 1.3 milhas, mas não restringi o teto não, tá? É só aquela cortina de água lá. Gente, o gol 1160. Obrigado. Nada. Chama 225, Recife, 1260. Manda Goiás. 0090 graus, 049, forma pista molhada. Gente, nas condições, Eco Charlie Charlie. Solo 01, livre direita, chama solo 121, décimo 9. 219 ali, mantém cabeceiro no 0. Que aguarda a cópia, L3, 5221. Fala, bom dia. O 1160 livrou a pista na pista. Pode ser, Juliette. Essa é Juliette, 1160. Então, bom dia, TAM 3663, informação Juliette. Tá com a cópia 3660, barulho. O número 2 aguarda 2013. tarde, boa tarde. Eco Charlie Charlie, Sol 02, poderia confirmar o pátio? Queira prosseguir? Tem seu 2 lado backtrack, acionar pátio 4, frequência livre. Sol 4299, está autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 039. Solo Campo 3663. Solo Campo 3663, pushback de acionamento 906. Vai aguardar, o 3663. E tá pronto pra conta também. Rolando 60, observe o tráfego da Ocean, né? Puxa 05. Com cautela, após o Oceana liberar a interseção da Juliette, Juliette portão 8, no 160. Ok, após o Oceana, passar para 08, com cautela, 1-1-0. 5-2-2-1, pronto para cópia. Salvador Conquista, 200, decola pista 90, curva direita, saída Arbor, transição Arbor, após direto Conquista. Controle 1-1-9-3-5, 5-1-22, 5-1-2-2, 5-2-2-1. Controle Salvador, bom dia, azul 4299. Marcelo da El, após Lenda Bridge. 340 da El, Lenda Bridge, 4299. Termo para você. Salvador Guarulhos, 340, Pesolo 10, Bridge, Pesolo 16, e após conforme rota do plano. Decola pista 10, curva à direita da El, Lenda Bridge, controle 1935, 5120, na 3663. Afirmativa, autorizado 340, Pesolo 10, decola 10 à direita da El, Lenda Bridge, 5120, 3935, até 3663. Confirmando a cor direita, 5120, portão 612. Após o rosto, está passando na retaguarda agora. Está autorizado puxar no 612, chama táxi. 3663. Batido oficial do gol, autorizado puxar de acionamento, reporta 3663. Bom, o Chanel 6302, táxi com 157 a bordo, 3 horas e 20, a pé na Natal. Em frente até o ponto de espera via Índia, ponto de espera 1895, 1014, tem uma boa viagem. Até o ponto de espera via Índia, 295 lá, 6312, obrigado. 6312, controle Salvador, acione identificação, desça para 4 mil pés, na chegada a ponta, ajusta o altímetro no 0 no 4. Táxi. Ok, Juliette, estamos no... táxi autorizando até a saída do Pátio 3, agilizando até o ponto de espera. Devido à aeronave da TAM que já pediu push no pátio principal, aqui agilizando. Seguindo a aeronave da Oceanair, ponto de espera 295, Lica 12, uma boa viagem. Tamo junto. Torre Oceanair 6312, no ponto de espera da 10, pronto. Oceanair 6312, autorizado em área de decolar, pista 90, vento de 1,60 graus com 0 menos. Livre a linha de decolar. O Gillette está no solo, mantém o ponto de espera, pista no gato. Solo, qual o número do TAM 3304? Para o táxi, são 3663147 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna galhão. 3663, livre de táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, Lica 14, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 3295, obrigado, pode ser. 304, correndo que tipo de solo após o planeta agora, tá livre no 4 de táxi. Acompanhe para o controle. Azul 4299, desvio esquerda, proa 190, 10 milhas. Autorizado, desvio azul 4299. Xené 6312, decolar 290, estilo controle em 119, décimo 35. 1935, obrigado, até a volta. Gillette Tango Lulu, autorizado a alinhar e manter, pista 90. 6312, decolado. O Xené 6312, contato radar na decolagem, grupo para o nível 350 na saída Puca, transição Cajão. Puca, Caju, 350, 6312. Azul 4299, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 11935, alterna 13395, 4299, bom dia. 1251, alterna 133, décima 95. 1251, 13395, obrigado. Controle autorizaria 6302, lar direto para Caju. Mantenha a saída, guarda. Gillette Tangulu, autorizado de decolagem, vento de 1,70 graus com 0 menos. Salvador, bom dia, tá 3668, 663, ponto de espera, 1-0, pronto. Pistão 3663, atualizado, aliar e manter, pistão 1-0. Aliar e manter, 1-0, 3663. Chama controle 1-1-9-35. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu na Momo. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Contato radar na decolagem, mantendo o perfil vertical da saída Momo, subindo nível 1-0-0. Para manter o perfil da carta? Ah, sim. Sobe até 3-1-3 após a inscrição, sobe o nível 1-0-0. Sim, você vai manter o perfil da carta, Tango Zulu. Pronto para o táxi com 176 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 3:40 de autonomia. 3304, direita, ponto espera 1895, no dia 12, vamos lá. Direita 1895, 3304. K3663, autorizado a colagimento de 1-60 graus com 0,7 nós. Em frente, pátio, vinde alfa, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. 221. Frente de alfa, ponto de espera 1814. Torre, tá 3304, no próximo ponto de espera 1-0, pronto. Tá 3304, autorizado LR, mantém a pista 1-0. Autorizado LR, mantém a pista 1-0, tá 3304. Tá 3663, decolado da zona meia, chama controle em 1-9-35. Controle 5935, tá 3663, bom dia. 385 lá da guarda, cobra 1014. 1014, 1014. Dado 6319. Controle Salvador, bom dia, tá 3663. Tá 3663. Sua para nível 340 na saída da EL. Após mesa direto Bridget, confirma o código transponto está acionado, que nós temos também. Acionado 5120. Autorização de aqui, ó, ajuste milicado. 1014. Sessão 100, Tango Zulu. Controle, Tango 3663, possibilidade de voar na fuga de Dael. Tango 3663, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, Tango 3663, obrigado. Tango 6312, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 133 decimal 65. 545, alterna 3365, 6312, obrigado. T-04, decolar 218, chama controle em 119, final 35. 1935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar na decolagem, tubo no nível 360 no pedaço. Arbo, atenção, 360, TAM 3304. Pífico 221, atualizado em colagem, vento de 160 graus com 07 nós. TAM 3304, solicita pro 240 por 20 milhas. Autorizado. 61, decolado 920, chama controle 119 e final 35. Já 935, por serviço. Xené 63 no 1, prossegue pra torre. Final da 10, no ILS. Gente, o Xené 63 no 1, no corte visual pra pista. Todo machado travado. Altimetro 90 no 4. Reportará 63 no 1. Grátis. Xené 63 no 1, tráfego avistado, livre pulso, pista 90, vento de 150 graus com 06 nós. Atente, pista molhada. É, Xené 63 no 1. Alefa, controle 11935, 5121, TAM 3854. Centralizado Curitiba 360, Centro Zulu 21, decola da pista 10, curva direita, arbor, Elefa. Chama controle, 19935, transponder 5121, 3859, está no gate 03. O 3, chame pronto. Está, 3859. 13, Nova Delta, 13663, precisamos de Rio ATV, está sim de Vitor Fomentão. Confirma a PROI por quantas milhas? É, PROI 220 por 10 milhas, 20 milhas. Sente, livre de desvio, SAM 3663. 3663. Solem 121 decimal 9. Livre direito, 1219-63 no 9. 30, piso Lulo 6, conforme rota. Decola a pistola 0, cor direita, da Eoleda Bridge. Controle 1-9-35-5127, o 9979. Voando a posição Arbor, 3304. Autorizado, Elefa. Elefa na próxima. Autorizado com fins 380, piso 10. Decola pista no zero, curva direita da Eoleda Bridge. Controle 1-1935-5127. 380 para o fins, decola no zero, curva direita da Eoleda Bridge, trata tudo 10. 663, chama centro Recife 1251, alterna 13395. Bom dia. Bom, bom. Posta lá, né? Fez um rolando. Para o inspecionamento, PAN 3859-03. Autorizado, chamo táxi. Chamo táxi, 3859. Eco Delta, bom dia, agora a cota é 1013, 1014, 1013. 63 é no ano para ingresso. Olha, 63 é no ano. Passou 5, 63 é no ano. 5-63-1. Bola, 63-1. Portão 5. Desculpa, senhor, não entendi, tá confirmando. Obrigado, hein? Portão 5, tá livre o táxi, 63-1. 60-288-3304, obrigado. Sango, isso que eu fiquei na escuta do controle. O pé 197, direito, corredor axé, 1935, 0125 padrão, mais 12. 210, pode confirmar a posição do tráfego? O tráfego está sem contato com o controle em terceira no terminal, agora posição de 11 horas a 33 milhas, passando ao nível 150, viagem é 35. 11 horas, confirma? Confirma, 11 horas. É que o senhor mandou curvar à esquerda, por isso que eu perguntei, 11 horas então? Afirma, o tráfego está 11 horas. Confirmar novamente? Não copiei. O tráfego estava na posição de 11 horas, agora na sua posição de 12 horas, agora 2,5 milhas. Ah, ok, copiado, está deixado direito, obrigado. Tango Whisky, Golf Fox, controle Salvador, sendo identificação desça para o nível 080 na cheque corrigindo. Preparação para estar tráfego esquerda para o 040. Afirma, desça para o 080. Frequência ao uso 1,9,35. Estou sempre certeza que passou a frequência 1,20,8. Para o técnico 3859, está com 27 a bordo, autonomia de 4 horas e 31 minutos, alternando o campo de manhã. 3859, direita, ponto de espera, 1895, 63, confirmando apenas o PV. PV 157, ponto de espera da 10, confirmando o ponto 95, já acordei com a equipe de solo, a aeronave da TAM vai iniciar o táxi, aposta autorizado, chame táxi. Trip 5221, tráfego agora posição de 2 zonas. 1,0 milhas, passando o nível 1,20, ainda se para 2, um frente, Learjet 3,5. Está autorizado da presente direto Conquista. Direto Conquista, grato, 5221. Papa Tango, isso, Golf Fox, está autorizado para o nosso procedimento LS, que foi visto no 0, retoma a navegação produtora, resposta estabilizada. Delta, linha, e decola pistão no 7, vento 1, 30 graus, 04 nós. Cruzado, desvia à esquerda para essa formação, após desvio, vou na produtora, na reporta estabilizada. Vamos chamar agora o centro Recife, 126.0, alterna 122.8. Ali decola pistão 0, mantendo por até 2.010, o vento 140 graus 03 mais. Ali decola pistão por até 2, seu pé 30. Aqui é com o Delta decolado aos 34, controle 119.35, 119.35, é com o Delta. Aqui é com o Delta, 5 até 9. Direita, ponto de espera 18.95, 1.013, vou virar. Direita, ponto de espera 18.95, 1.013.